essa Babilônia. Sem incentivo do poder, causa medo do precipício. Vou vivendo contra tudo e sem vergonha. Politicagem, contravenção, assalto, tudo interligado, te enganando todo dia. Você sendo dominado, estado de sítio gritando ao pé no seu ouvido. Eles não se movimentam e você é compromisso. Mulheres nuas sem nenhum prazer, rosa sobre a mesa, sacrifício pra sobreviver. Polícia marginalizada, que sobre nossos ombros pesa uma tonelada. Carga pesada, e esse peso só aumenta no bolso de quem trabalha aqui. Entrega o pouco que tem pra não acabar, levando porrada aqui no Rio de Janeiro. A pena de morte pra valer, tome cuidado nas esquinas, pois ela pode contra você. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Rio de Janeiro, toda hora bala come. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Linha amarela, faixa de Gaza a todo instante. Só carro blindado pode seguir adiante. Escaldado até com a sombra, querendo uma revanche. Medo e revolta misturado com traçante. O sangue, o sol, esquenta, o frio, congela o coração. Medo, tiroteio, correria, caveirão. Atrocidades, não são mais novidades. Nas capas dos jornais espalhados pela cidade. Babilônia perdida, almas vagando para o fim. Violências, homicídios da central a Japeri. E a paz cada vez mais distante de chegar aqui. E a paz cada vez mais distante de chegar aqui. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Rio de Janeiro, toda hora bala come. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Almas vagando para o fim. Violências, homicídios da central a Japeri. Babilônia perdida. Almas vagando para o fim. Violências, homicídios da central a Japeri. Você tem medo de quê?